Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Sexta-feira, 10 de outubro de 2014. Destaques de hoje. Brasil precisa fortalecer as linhas de bloqueio ao ebola, diz Kioro. PT ganhava entre 2% e 3% de propina em contratos, diz Paulo Roberto Costa. Hospital no Rio proíbe internações no CTI após infecções por superbactéria. Atentado em bairro xiita de Bagdá deixa ao menos 12 mortos e 33 feridos. Bolívia fará eleições no próximo domingo. Evo Morales é favorito. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. O ar seco e quente predomina sobre o Sudeste. Toda a região continua com sol forte e sem condições para chuva. Região Norte, a umidade aumenta sobre o Tocantins e leste do Pará. Quase todo o norte tem sol em grande parte do dia. Aumento de nuvens e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Chove a qualquer hora no centro-norte do Amazonas e em Roraima. Região Nordeste, o ar seco predomina sobre o Nordeste. Grande parte da região tem um dia com sol forte, muito calor e sem condições para chuva. Pancadas de chuva ocorrem à tarde no Maranhão. Na faixa litorânea do leste do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, chove pela manhã. Região Sul, áreas de instabilidade de uma frente fria atuam sobre o Rio Grande do Sul. O dia fica nublado e chove várias vezes em todo o sul do Rio Grande do Sul. A temperatura cai. Chove a partir da tarde e início de noite no centro-norte do Rio Grande do Sul. Sol e calor no Paraná e em Santa Catarina. Região Centro-Oeste, o ar seco e quente predomina sobre o Centro-Oeste. Toda a região tem um dia quente e com sol forte. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite em algumas áreas do centro-norte de Mato Grosso e no norte de Goiás. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Un cer immens viu lumina. Não é por acaso que está a ouvir estes certos musicais. Se reparar, nenhum deles é cantado nos idiomas que estamos acostumados a ouvir, português ou inglês. E é disto mesmo que vamos tratar no programa Musicália. Durante 30 minutos por semana, Carlos Bonaparte trar-lhe-á melodias que, embora sejam cantadas noutros idiomas, como húngaro, croata ou alemão, têm muito para nos contar. Venham ouvir e sentir a música de uma outra forma. Musicália, aos domingos, das 6h30 às 7 da tarde, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Com eles, sonhamos. Com eles, pensamos. Analisamos e vimos a realidade de uma outra maneira. Eles são os autores das Palavras de Ouro, as mesmas que Luís Gaspar declama aos domingos, às 7 da tarde no Canal 1. Palavras de Ouro, aos domingos, às 7 horas da tarde, com Luís Gaspar no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, avaliou nesta quinta-feira como preocupante a situação do ebola na África Ocidental. Embora o risco continue sendo muito baixo de termos casos no Brasil, não podemos desconsiderar a gravidade da situação. Estamos tomando todas as medidas, disse o ministro. Em entrevista à Agência Brasil, lembrou que os esforços da Organização Mundial da Saúde, no sentido de conter os casos na região atingida pela epidemia, não impede, por exemplo, que voluntários adoeçam e precisem ser repatriados, como já aconteceu nos Estados Unidos e na Espanha. Isso é uma possibilidade que existe e temos que estar preparados, destacou o ministro. Segundo Chiouro, o Brasil precisa fortalecer a construção de uma segunda e terceira linhas de bloqueio de casos a partir de uma investigação feita em portos e aeroportos. A nossa vantagem em relação à Europa é que não temos voos diretos com esses países afetados pelo ebola. Sempre serão casos onde a primeira linha de bloqueio será feita na própria África e a segunda em um aeroporto ou porto antes de embarcar para o Brasil, explicou. O ministro destacou também que o governo brasileiro está atento ao desdobramento da epidemia e adiantou que fará uma simulação de caso suspeito da doença no Porto de Santos para aprofundar a integração entre a Secretaria Especial de Portos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e as autoridades sanitárias locais. Oposição quer reunião de emergência da CPMI da Petrobras. Com mais detalhes, chamamos o repórter da Rádio Câmara, Tiago Miranda. Parlamentares da oposição cobram que a CPI mista da Petrobras tenha uma reunião de emergência para falar sobre o depoimento do ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, dado na quarta-feira à Justiça Federal do Paraná. Em áudio do depoimento, liberado nesta quinta-feira pela Justiça do Paraná e divulgado pela imprensa, Costa diz que parte da propina cobrada de fornecedores da estatal era direcionada para atender a PT, PMDB e PP. Para o deputado Rubens Bueno, do PPS paranaense, a comissão precisa tomar posições imediatas. Agora, vindo a público esses áudios do senhor Paulo Roberto Costa, indicando todos os caminhos, valores e pessoas, A CPI deve se reunir imediatamente, tomar posições imediatas para responder à altura o seu papel perante a sociedade brasileira, como poder fiscalizador. No áudio divulgado pela imprensa, Costa afirma que cada contrato fechado com as diretorias comandadas pelos três partidos deveria ter 3% destinado à propina. O depoimento foi dado ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo processo da Operação Lava Jato na primeira instância. De acordo com as denúncias do ex-diretor, o PT recolheria para o seu caixa 100% da propina obtida nas diretorias que a sigla administrava, como as de gás e energia, corporativa e de serviços e exploração e produção. Já em diretorias comandadas pelo PP, 2/3 da propina ficaria com o PT e o restante para o partido aliado. A maior parte dos recursos, segundo Costa, ia para os partidos. Havia ainda uma parcela que ia para despesas de envio e notas fiscais. O restante ficava com Costa ou outro diretor responsável e um pouco ainda para o doleiro Alberto Youssef. O PMDB também receberia parte da propina em contratos das diretorias que comandava, como a área internacional. O percentual, porém, não foi detalhado por Costa. O presidente da CPI mista da Petrobras, senador Vital do Rego, do PMDB paraibano, e o relator, deputado Marco Maia, do PT gaúcho, não foram encontrados para comentar sobre o caso. Parlamentares da base governista que integram a CPI mista também foram procurados, mas não quiseram comentar ou não retornaram o contato. Em nota, o PT contestou as informações passadas pelo ex-diretor. Segundo o partido, as declarações são caluniosas e todas as doações recebidas seguem as normas legais e são registradas na Justiça Eleitoral. O presidente do partido, Rui Falcão, lamentou que estejam sendo valorizadas as palavras do investigado em detrimento de qualquer indício ou evidência comprovada. Para o deputado Marcelo Castro, do PMDB piauiense, que é vice-líder do partido, toda e qualquer denúncia deve ser investigada a fundo. Ele ressaltou, porém, que é preciso ter cuidado e responsabilidade para basear as ações da CPI mista em provas. Estamos tratando de coisas sérias, de denúncias de propina. Isso dá cadeia, isso dá perda de mandato. Isso acaba com a vida das pessoas. Então nós temos que ter o maior senso de responsabilidade possível e nos basearmos em provas, provas cabais, não palavras ao vento. Isso não quer dizer nada. Paulo Roberto Costa chefiou a diretoria de abastecimento da Petrobras entre 2004 e 2012. Ele foi preso em março pela Operação Lava Jato da Polícia Federal, acusado de fazer parte de um esquema que teria desviado cerca de 10 bilhões de reais da estatal. Após fazer acordo de delação premiada com a Justiça, Costa foi autorizado a ficar em prisão domiciliar. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda. Cantor Catra é pego pela polícia com maconha no carro em São Paulo. O artista, conhecido pelas letras polêmicas no funk, foi parado em uma blitz no bairro Tatuapé, zona leste de São Paulo. Os policiais encontraram pequena quantidade de maconha no carro do cantor. Catra teve que ir até a delegacia assinar um termo circunstanciado, registro de infração de menor potencial ofensivo, e logo depois foi liberado. A assessoria de imprensa do funkeiro confirmou a detenção. Não foi nada demais e que atire a primeira pedra quem vier me criticar. Estava em um dia daqueles, tentou justificar Catra. Pai de 26 filhos, o cantor estava em São Paulo para participar da gravação do programa Legendários da TV Record. A Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança e o Ministério Público do Rio de Janeiro investigam a existência de um esquema de pagamento semanal de propina a policiais do 17º Batalhão da Polícia Militar, na Ilha do Governador, zona norte da cidade. A acusação é de que eles não agiam contra o tráfico de drogas e o transporte alternativo. Operação desencadeada nesta quinta-feira resultou na prisão de 16 policiais militares, inclusive o ex-comandante do batalhão, coronel Daizer Corpas Maciel. a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, eles tiveram a prisão preventiva decretada pela Auditoria da Justiça Militar pelos crimes de extorsão mediante sequestro e roubo. A prisão foi decretada por um episódio específico, ocorrido em março deste ano, quando policiais abordaram no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, cinco criminosos em um carro cheio de armas e explosivos. Os policiais encaminharam três deles à delegacia, mas duas lideranças da facção criminosa local foram sequestradas e levadas a lugar isolado. A ação foi gravada por câmeras de segurança da base aérea do Galeão e dos carros dos policiais. Conforme a investigação do Ministério Público e da Subsecretaria de Inteligência, os policiais exigiram pagamento de R$ 300 mil para liberar os dois suspeitos. Em seguida, revenderam por R$ 150 mil parte das armas apreendidas para representantes da própria facção. Desse total, pelo menos 40 mil teriam sido destinados ao coronel Daizer Corpas Maciel. A subsecretaria e o Ministério Público do Rio de Janeiro acreditam que a corrupção no batalhão ia além. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, somente o momento eleitoral pode ainda evitar atitudes mais contundentes dos órgãos de justiça e inclusive da Polícia Federal para iniciar ações contra os denunciados pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e pelo doleiro Alberto Youssef. Vou refrescar a memória de alguns. O que está dizendo Costa tem o aval da justiça, que considerou as denúncias ou informações relevantes ao ponto de conceder-lhe redução de pena e prisão domiciliar. Além de denunciar pelo menos um ministro, senadores e deputados, está sendo desmontado o esquema de pagamento de propina ou doação de dinheiro para manter o PT e seus aliados principais, PMDB e PP. O que disse Costa está sendo confirmado à medida em que as delações de Alberto Youssef vão sendo reveladas. E como é sexta-feira, tem muita gente atônita pelo que vai vazar. E antes do segundo turno. Evidentemente que o que já é conhecido dá para os eleitores saberem muito bem por que falta dinheiro para saúde, educação, segurança, empregos de qualidade e sobra nas contas dos corruptos e corruptores. Lembro também que só o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, vai devolver mais de 75 milhões de reais. Se ele está devolvendo isso, quanto mais não desviou? Deve ter sobrado para ele e outros do esquema alguns trocos não descobertos que os permita sobreviver com relativa comodidade. Assim que, meus caros ouvintes e leitores, não é por qualquer fator discriminatório que afirmo que Dilma e anteriormente Lula buscam o apoio do Nordeste do país. Não é por culpa dos que nascem pobres que a região não se desenvolve como as demais do país. Mas é porque, se lá ainda há lugares onde a luz elétrica não chega, a televisão também não vai, e a maioria das emissoras de rádio é de propriedade de alguns coronéis e, portanto, não divulgam as notícias de interesse geral, o povo não é devidamente informado e desconhece o país real. E o que fazem muitos dos seus chamados defensores ou protetores? É neste sentido que o desconhecimento é fator predominante nesta região do Brasil. Se não chega a água potável, a comida, o remédio, a infraestrutura, e a seca continua ainda sendo argumento para a pobreza, o que dizer da informação, do conhecimento, do esclarecimento? É deste pão

Meu estado de saúde é razoável há uma semana e hoje estou no hospital. Meu estado de saúde se deteriorou, declarou o ex-líder soviético de 83 anos, citado pela agência Rio Novosti. Estou ligado ao monitor, acrescentou sem especificar onde está hospitalizado. Vocês conhecem meu jeito. Estou determinado a lutar, a viver, garantiu Gorbachev em entrevista à agência Interfax. Em junho de 2013, ele já havia sido hospitalizado para fazer um check-up. Nos últimos anos, Gorbachev apareceu em público apresentando cansaço e com o rosto inchado. Segundo a imprensa russa, ele estaria com diabetes. Devido a seus problemas de saúde, ele não pôde comparecer ao enterro da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, em abril de 2013. A Bolívia fará eleições gerais no próximo domingo e escolherá seu presidente para um mandato de 5 anos. Respeitando a lei eleitoral boliviana, foi o último dia de atos públicos de campanha que, de acordo com analistas internacionais, transcorre em um clima calmo. Apesar disso, o Tribunal Supremo Eleitoral informou que 37 mil policiais e 20 mil militares farão a segurança nas eleições, que tem 6.245.959 bolivianos habilitados a votar. O atual presidente Evo Morales tenta chegar a seu terceiro mandato consecutivo e, de acordo com as pesquisas divulgadas, tem quase 60% das intenções de voto. Morales, eleito pela primeira vez em 2005, é o primeiro presidente indígena boliviano, povo que representa cerca de 60% da população do país. Além dele, também concorrem à presidência Samuel Doria Medina, empresário do ramo de cimento, Jorge Quiroga, que foi vice-presidente do país por 4 anos e, em seguida, assumiu como presidente pelo período de 1 ano, o prefeito de La Paz, Juan Delganado, e o líder indígena Fernando Vargas. Entre os eleitores registrados para votar, 272.058, ou 4,3% do total, são residentes em outros 33 países. O voto de cidadãos bolivianos no exterior estreou nas últimas eleições, em 2009, somente para alguns residentes na Argentina, Espanha, nos Estados Unidos e no Brasil. Desta vez, as votações foram ampliadas para mais 29 países. O voto dessas pessoas é facultativo e eles apenas podem escolher candidatos a presidente e vice. A resposta da comunidade internacional ante a epidemia do Ebola não é suficiente rápida, afirmou nesta quinta-feira Ernest Bai Koroma, presidente de Serra Leoa, um dos países mais afetados por esta doença que já deixou quase 4 mil mortos na África Ocidental. A resposta internacional tem sido, até o momento, mais lenta que o ritmo de transmissão da enfermidade, afirmou Koroma em uma audioconferência em Freetown durante uma reunião sobre o Ebola organizada em Washington pelo Banco Mundial. E isso tem de mudar, enfatizou. Autoridades mexicanas encontraram 4 novas fossas clandestinas durante investigação sobre o desaparecimento de 43 estudantes no México, mas ainda não se sabe quantos corpos há nesses locais, informou a Procuradoria-Geral nesta quinta-feira. 4 pessoas detidas por este caso nos levaram para um lugar onde encontramos 4 fossas, e eles dizem que há restos mortais dos estudantes, disse o procurador-geral Jesus Murilo Caran em entrevista coletiva na capital. Pelo menos 25 pessoas, incluindo 4 crianças, morreram nesta quinta-feira em uma série de ataques da aviação do regime do presidente sírio Bashar al-Assad, perto de Damasco, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Os ataques, que também deixaram dezenas de feridos, tiveram como alvo a cidade de Irbin, a leste da capital síria, segundo a ONG. O registro de vítimas deve aumentar em razão dos muitos feridos em estado grave. A cidade de Irbin é controlada pelos rebeldes, assim como Ghouta Oriental, região onde está localizada. O regime intensificou seus ataques a esta área nos últimos meses para tentar recuperar o terreno perdido em torno da capital. A Síria está mergulhada há mais de 3 anos em um conflito devastador entre rebeldes e o regime. A situação se tornou ainda mais dramática diante do avanço do grupo extremista Estado Islâmico, que deixa cidades inteiras aterrorizadas com ações de extrema brutalidade. Mais de 180 mil pessoas foram mortas na Síria desde o início do conflito em março de 2011, desencadeando pela repressão a uma onda de contestação ao governo que mais tarde se transformou em rebelião armada. O Sínodo dos Bispos sobre a Família, atualmente realizado no Vaticano, permitiu nos últimos 2 dias que fosse feita uma troca intensa e apaixonada de opiniões sobre a questão da comunhão para divorciados que se casam novamente, com 2 grupos expressando posições opostas, informou o Vaticano. Os 250 participantes do sínodo devem discutir situações difíceis relacionadas às novas realidades familiares. As 45 intervenções contrastam-se, em sua maioria, na controversa questão do acesso à comunhão para divorciados, que voltaram a casar e quase não citaram a homossexualidade. De acordo com a jornalista da Rádio Vaticano, Romilda Ferralto, responsável por informar a imprensa sobre os debates, respeitando o anonimato dos participantes, alguns bispos pensam que todo o edifício pode entrar em colapso e que o remédio seria pior que a doença, em caso se abertura, ainda que mínima. Do outro lado, outros consideram que a credibilidade da igreja está em risco, já que poderia perder o contato com os fiéis se não autorizar, caso por caso, a comunhão para divorciados recasados. Nós não estamos aqui para arrancar ervas daninhas, mas para semear, declarou um cardeal. Não podemos colocar no mesmo saco os que foram injustamente abandonados e aqueles que abandonaram injustamente, insistiu outro. Ferralto ressaltou, no entanto, que todos os membros do sínodo defendem a indissolubilidade do casamento e nenhum religioso defendeu o acesso a todos os divorciados novamente casados à comunhão. O Jornal Brasil Notícias estará de volta dentro de instantes. Até já. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de Carneiro Perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de Carneiro Perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. As músicas em 8 bits são mais atuais do que nunca. E exemplo disso é este programa da Antena Web. Tuning, uma abordagem direta às melodias com base no sistema em 8 bits e a todos aqueles que as produzem. Chip Tuning, às quartas, às 7:15 da tarde, no Canal 1. A ciência é vasto e acredita-se que muito ainda está por descobrir. Em 15 minutos, Carlos Bonaparte fala dos principais desenvolvimentos da semana nos campos da ciência, medicina ou tecnologia. Acompanhe a Cienciologia todas as quintas, às 8 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. A Câmara dos Deputados terá 198 novos deputados a partir de 2015. Repórter Murilo Souza tem maiores detalhes. Após o resultado parcial das eleições, a Câmara dos Deputados terá 198 novos deputados a partir de 2015. O índice de renovação na Casa é de 43,5%. O resultado é parcial porque ainda faltam ser computados os votos de duas urnas no estado do Amazonas. Dos atuais 513 parlamentares, 290 foram reeleitos, incluindo suplentes que exercerão um mandato entre 2011 e 2014. Ou seja, os reeleitos correspondem a 56,5% do total de deputados. Além disso, entre os eleitos neste domingo, 25 já exerceram mandato em outras legislaturas. Assim, somando novos nomes e parlamentares que já exerceram mandato em algum momento, são 223 deputados. O secretário-geral da mesa, diretora da Câmara, Mozart Viana, comenta o que muda nos maiores partidos da casa. Interessante é que partidos importantes, o que se observa, dos três maiores partidos na atual legislatura, o PT caiu um pouco, o PT saiu hoje de 88 deputados que tem na Câmara hoje, ele baixou para 70 deputados, a bancada para 2015, 70 deputados. O PMDB, com a bancada atual de 71 deputados, vai ficar com 66, a bancada eleita. O PSDB cresceu, atualmente ele tem 44 deputados, ele cresceu para 54 deputados. E o DEM, que é de oposição, também saiu, decresceu, né, de 28 deputados para 22 deputados. Mozart Viana comenta ainda as consequências de uma maior pulverização na distribuição das vagas na Câmara dos Deputados, com grandes partidos perdendo cadeiras para partidos menores. Para formar bloco, para apoiar eventuais requerimentos, proposições que exijam apoiamento numérico, e isso repercute. Então, realmente há um movimento interno, né, que repercute em plenário, repercute na casa, nas tomadas de decisões da casa, né? Então, relatorias de projetos é muito importante também, comissões técnicas, a escolha das comissões técnicas para poder presidir, ou seja, há realmente uma movimentação em torno disso. Proporcionalmente ao tamanho da bancada, o Solidariedade foi o partido que teve o maior índice de reeleição, 73,3%, ou seja, dos 15 deputados eleitos este ano, 11 já exerciam mandato na Câmara. Pelo mesmo critério, o PROS alcançou o segundo maior índice de reeleição, Dos 11 deputados eleitos, 8 são parlamentares reeleitos. O PRB foi o partido que mais ganhou representatividade na Câmara, aumentando sua bancada dos atuais 10 parlamentares para 21. O índice de reeleição do partido, considerando a bancada eleita em 2014, foi de 33,3%, o que equivale a 7 parlamentares. Os nomes dos políticos que receberam propinas ou participaram de outras irregularidades na Petrobras serão revelados à sociedade no momento adequado pelo Supremo Tribunal Federal, afirmou ontem o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Fernando Moro. Ele fez a declaração ao alertar o réu e ex-diretor Paulo Roberto Costa para não citar nomes de ministros, deputados e senadores envolvidos no caso, porque eles têm foro privilegiado na Corte Máxima Brasileira. O ex-executivo disse que políticos do PT, PMDB e PP se beneficiaram do dinheiro de corrupção para usar na campanha eleitoral de 2010. O juiz impediu Paulo Roberto de mencionar o nome de autoridades. Vou fazer o seguinte alerta. Nas suas respostas, eu vou pedir que o senhor não decline o nome de autoridades em foro perante o Supremo Tribunal Federal. O senhor pode se referir a agentes políticos, agentes públicos, mas não vamos nominá-los por uma questão de respeito ao Supremo, advertiu o juiz. O temor de Moro e dos investigadores é que simples menções sejam usadas por advogados para anular o processo ou enviá-lo a Brasília, atrasando o julgamento e tumultuando a investigação da Operação Lava Jato. Evidentemente, isso vai vir a público no momento adequado, segundo as decisões do Supremo Tribunal Federal, disse Moro a Paulo Roberto. Mais de 80% dos eleitos para a Câmara têm nível superior. Repórter Tiago Marcel tem maiores detalhes. Mais de 80% dos candidatos eleitos para o cargo de deputado federal têm nível superior, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Dos 513 deputados eleitos, apenas 1% não terminou o ensino fundamental. O percentual surpreende quando comparado com a escolaridade do eleitorado brasileiro. Segundo o TSE, dos mais de 142 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano, 5,6% terminaram a graduação. O valor corresponde a 8 milhões de eleitores, quase 3 milhões de pessoas a mais que nas eleições de 2010. 23 candidatos têm entre 22 e 29 anos. Atualmente, para se candidatar ao cargo de deputado federal, é necessário ter no mínimo 21 anos, segundo a Constituição Federal. No grupo com idade entre 30 e 59 anos, o número sobe para 278 representantes eleitos, aproximadamente 74%, o maior índice das faixas etárias. Acima dos 60 anos, a Câmara receberá 112 parlamentares, correspondendo a quase 22%. Nascido em 1930, o deputado mais idoso eleito é Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais. Aos 84 anos, ele vai cumprir o seu nono mandato consecutivo na Câmara. Já o deputado mais jovem do parlamento será o Dorico Júnior, do PTC da Bahia, de 22 anos. Agricultor, ele foi o parlamentar eleito com menos votos no estado. No parlamento, teremos também uma classe profissional predominante. Segundo o registro de ocupações do TSE, 44 candidatos são advogados, seguido de 42 empresários e 29 médicos. 198 candidatos assumem pela primeira vez o cargo de deputado federal. Outros 25 não participaram da legislatura atual, mas já tiveram mandato em algum momento e retornam à casa. Esses 223 deputados correspondem a uma renovação na casa de 43,5%. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel. O doleiro Alberto Youssef afirmou em depoimento à Justiça Federal que o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva cedeu aos políticos de partidos acusados de participar das fraudes da Petrobras e empossou Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da empresa. Em vídeo gravado pela Justiça, obtido pelo jornal O Globo, agentes políticos ameaçaram trancar a pauta no Congresso. Tenho conhecimento que para que Paulo Roberto Costa assumisse o posto, esses agentes trancaram a pauta no Congresso por 90 dias. Na época, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou louco e teve de ceder e empossar Paulo Costa na diretoria de abastecimento, afirmou. O Instituto Lula foi procurado e informou que tomaria conhecimento do teor das declarações para decidir se se manifestará. O doleiro Alberto Youssef afirmou ainda em depoimento à Justiça que participava, junto com Paulo Roberto, de reuniões com os agentes políticos envolvidos no esquema para tratar dos assuntos de propina. Segundo ele, essas reuniões eram feitas em hotéis do Rio de Janeiro e São Paulo e algumas vezes nas casas dos próprios políticos. E o CEF se reunia quase diariamente com os políticos, a cada 15 dias com Costa. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até segunda-feira, um ótimo final de semana e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.